traçou, encontrei o brilho que eu sempre sonhei. A paz do teu olhar, amor que eu procurei. Na natureza, nosso destino se formou. Vamos deixar a alma livre voar nas asas do tempo sem parar. Seguir nossos corações sem desdém. Juntos venceremos o além. Sentir a brisa no rosto soprar. O calor do sol nos abraçar. Em cada passo dançar a canção. Da vida o nosso refrão. Pela estrada que percorremos sorrindo. Enfrentamos tempestades, mas perseveramos. No horizonte a esperança avistando. E a cada dia mais nos amando. O nosso amor é forte e raiz. Que floresce em qualquer estação. E com a lua a brilhar, nunca estamos sós. Não. Sentir a brisa no rosto soprar. O calor do sol nos abraçar. Em cada passo dançar a canção. Da vida o nosso refrão.